capacidade mental para levantar, afinal sua moral. Eu sei que muita gente quer acabar com todos nós. Zona Sul tem cultura, estrutura e tom de voz, marcas profundas no coração. Sou um rapper com orgulho e tenho Deus no coração. Eu quero ver você não fugir da realidade, mas fuja da polícia, da farinha e do crack. Eu quero ver você laborioso ao expor. Eu serei um vencedor, tanto no amor quanto na dor. Adulterar a nossa imagem até demais é uma página da vida que devemos pôr pra trás. Mercado de trabalho fere a nossa decência. O negro quer emprego e julgam pela aparência. Em pleno meu direito eu exijo mais respeito. Liberdade de conceito, basta ter entendimento. Canto uma canção em que meu povo ainda entenda. Eu falo de problemas em forma de poemas. Compondo e expondo a nossa filosofia. Entretanto passando uma mensagem positiva. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. De você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Olha o lado bom da periferia. Entendo o que eu te digo. Se você tem bom juízo e paz interior, eu quero e necessito. Eu não sou um revoltado, mas nós temos reparado. Todo pobre é humilhado, de fato mal visado. Filho de rico é playboy, o de pobre é trombadinha. Mulher de rico é a madame, a de pobre é a galinha. Realidade é distorcida em novelas e revistas. A madame não me engana, dá mais chuchu na rama. É playboy, pode crer suficiente pra saber. Papel higiênico é branco e ele serve para quê? Não quero ofender e nem ficar na defasagem. Também não baixei a cara pra fugir da realidade. Não quero que distorçam a nossa imagem na TV e no jornal, que o negro ainda é malandragem. O negro não é mal, nem tudo a pobre é galinho. Abandone a injustiça que ainda gera o trombadinha. Canto uma canção em que playboy não se contenta. Não dou ponto pra Itaí, nem pra Jardins, nem pra Moema. Passando na Camuro, alto é minha cine. No entretanto passando uma mensagem positiva. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Olha o lado bom da periferia. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Olha o lado bom da periferia. Olha. O frio da solidão ainda invade o nosso corpo. Só que nasce pra você, também queima o meu rosto. Teu destino é um só, todos sabem de cor. Então por que na terra você insiste em ser melhor? O ouro entre outros nesta terra ficarão até o nosso corpo, então por que a oposição? Eu sei que o preconceito é um problema de juízo. Hereditário e gratuito pelo tal capitalismo. No jogo de ambição, por irmão contra irmão. Sangue do mesmo sangue derramado pelo chão. Por incrível que pareça, diga não à violência. Diga sim ao mesmo pão, pra comer na mesma mesa. Canto uma canção e que meu povo ainda entenda. Que o dinheiro é como droga e descontrola a cabeça. Falando em droga, como vai nossa polícia? Entretanto passando uma mensagem positiva. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Olha o lado bom da periferia. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Olha o lado bom da periferia. Olha o lado bom. Nossa vida musical é o retrato social. A expressão corporal é o que levanta o meu astral. Eu te dou um parecer, você não pede por saber. Eu irei te dizer, quem te viu, quem te vê. Aquela roupa precária te servirá como mortalha. Mas antes vale a alma no final daquela escada. A Deus eu gratifico, ao nosso povo tão bonito. Mesmo sem o dinheiro, vai na fé com otimismo. A nossa língua é portuguesa, nossa raça é três estrelas. Dessas três vem o mestiço, que é a cultura brasileira. Canto uma canção em que no geral todos entendem. O ser humano tem amor, calor, afeto e a beleza. A graça da preta, samba e canto e nos fascina. Rap nacional e a mensagem positiva. Pra mesmo Deus, pra te proteger. Quem gosta de você é você mesmo, com muita fé. Você pode dar um jeito. Você é você mesmo, com muita fé. Você você pode.